Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Fado Maior. Eu sou a Joana Santos e estou consigo aqui nesta quarta edição deste programa que lhe traz guitarras, violas, poetas e fadistas todos os dias de segunda a sexta-feira durante 30 minutos. Seja então bem-vindo a esta nossa quarta edição e fique connosco até ao fim porque eu acho que vai gostar. Já sabe que estas emissões também são feitas por si. É só escrever-nos para o e-mail geral.radioantinaweb@gmail.com ou então para a nossa página do Facebook em facebook.com/radioantinaweb. Também tem aqui a nossa box de comentários na nossa página do Canal 1. Vamos começar esta nossa emissão com três fados, como tem vindo a ser o habitué até hoje, não é? E vamos começar com Sonho Imperfeito, na voz de Mafalda Arnoux. Logo depois, ficamos com A Voz do Silêncio, na voz de Aldina Duarte. E terminamos com O Amarelo da Carris, na voz de Carlos do Carmo. São os três primeiros fadistas nesta nossa quarta edição. Fique por aí com o seu Fado Maior. Ao que vi, para eu esquecer este mal. Ai, deixa-me por mim, para eu saber ao que vi, para eu esquecer este mal. No silêncio.

que então encontrei são o espelho do meu mundo. Os sonhos que então encontrei são o espelho do meu mundo. Fechei os olhos, esquentei. Meu Deus, meu ser tão profundo. Fechei os olhos, esquentei. Meu Deus, meu ser tão profundo. As lágrimas que então neguei eram o espelho do meu mundo. As lágrimas que então neguei eram o espelho do meu mundo. Estamos mesmo no fim da nossa quarta emissão do programa Fado Maior. Eu sou a Joana e é um prazer enorme estar consigo nestes 30 minutos diários que lhe trago, acompanhada de guitarras, violas, poetas e fadistas. Assim se faz o nosso fado tão português, assim como assim se faz o nosso Fado Maior. Já sabe que este programa pode ser também feito por si, enviando-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com ou escrevendo para nós a nossa página do Facebook em facebook.com/radioantenaweb. Deixe-nos o seu comentário, mensagem privada, como preferir. A nossa box de comentários aqui no canal 1 da Antena Web está também à sua disposição para pedir o seu fado. Então já sabe, venha falar connosco e faça deste programa um espaço todo seu, com os seus sentimentos também a florirem. Bom, vamos terminar esta nossa quarta edição com Cavaleiro Monge, na voz de Marisa. Logo depois ficamos com Reviver o Passado, na voz de Argentina Santos. E terminamos com A Casa da Mariquinhas, na voz de Alfredo Marceneiro. São estes os três fadistas que ficam para o fim da nossa emissão. Eu por hoje despeço-me, mas amanhã estou de volta acompanhada dos nossos fadistas, das nossas guitarras, violas e, claro, dos nossos poetas. Fique bem, tenha o resto de uma ótima tarde na companhia do Canal 1 da Antena Web. Até amanhã. Cavalo de sombra. lamento é sem fim, sem ninguém que o conte. Caminhais em mim do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos sem ter horizontes. Caminhais liberto, bairro alto e mais a rua. Procurei por todo lado, fui à velha moraria, bairro alto e mais a rua. Por toda parte escutei vivas sambas e canções, num gosto mal pervertido. Confesso então que chorei, que julguei por tais razões que o fado tinha morrido. Confesso então que cheguei, que julguei por tais razões que o fado tinha morrido. Foi então que fui ao fama, a esta velhinha eterna, e cá encontrei por fim o fado que inflama dentro da tosca taberna. Uma voz cantava assim: o fado que inflama dentro da tosca taberna. Uma voz cantava assim: minha guitarra velhinha, o teu constante gemer, a minha tortura calma, és parte da vida minha, tornas mais leve sofrer, suavizas minha alma. És parte da vida minha, tornas mais leve sofrer, suavizas minha alma. E quando um dia partir de vez para a eternidade, recorda meus tristes ais. A saudade, guitarra, não toques mais. Como não te posso ouvir para não sentir a saudade, guitarra, não toques mais. É numa rua bizarra, a casa da Mariquinhas, tem na sala uma guitarra, janelas com tauinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tauinhas. Vivo com muitas amigas, aquela de quem vos falo, e não há maior galo de vida de raparigas.